Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. O título da minha mensagem essa noite diz assim: Milagres, Sinais e Prodígios. Vamos abrir a Bíblia, Deuteronômio capítulo 4, versos 32 a 34. E nós vamos ler muitos textos da Bíblia esta noite. E nós vamos sair daqui com um entendimento renovado, transformado, iluminado por Deus na nossa caminhada, porque é isso que acontece quando a gente abre a Bíblia, quando a gente abre a palavra de Deus para aprender. Não é do pastor Ezequiel, é para aprender de Deus. Pastor Ezequiel não escreveu o livro de Deuteronômio, pastor Ezequiel não escreveu o livro de Neemias, não escreveu Salmos, não escreveu o Novo Testamento. Não sou eu que inventei a palavra, eu recebi a palavra, aprendi, tenho aprendido a cada dia e vou compartilhar essa noite com vocês um tema maravilhoso. Então, Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 32, a Bíblia diz assim: Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. Deus está pedindo para o povo daquele tempo e do nosso tempo pensar em algumas coisas. E não é para pensar como será o novo carro, como serão as casas do futuro, como que será a vida em 2030, 2040, 2100, se é que haverá 2030, 2040 ou 2100. Não é para olhar para o futuro, é para olhar para o passado. Desde o tempo em que Deus criou o homem sobre a terra, e se fazer algumas perguntas. Quem que já ouviu falar de um Deus que foi buscar um povo no meio de outro povo? Porque o povo de Israel habitava no Egito, era propriedade dos egípcios, era escravo, e Deus foi lá e arrancou o povo de Israel, a família de Abraão, de Isaac e Jacó, do meio do povo do Egito. Você já ouviu falar que Deus fez isso por algum outro povo? Com todo o respeito, amor e carinho que nós temos pelos negros, que não são em nada menores do que os brancos, etc. e etc. Deus desceu para libertar os negros da escravidão? Não. Não da forma como ele fez para os israelitas. Percebe como é pesada a questão? E aquilo que Deus fez no meio de Israel marcou a identidade de Israel. Foi o que Deus fez. E o que Deus fez foi aos olhos de todos. E o que foi que ele fez? Milagres, sinais, coisas espantosas diante do povo. Diante dos olhos do povo. Não foi nada escondido, não foi nada pequeno. Pelo contrário, foram coisas grandiosas, maravilhosas e lindas. E por toda a Bíblia você percebe o povo de Deus louvando a Deus pelos milagres que ele fez no Egito. Vai um pouquinho para frente aí no Antigo Testamento. Neemias, capítulo 9, verso 10. Neemias é um pouquinho antes de Jó, um pouquinho antes de Esther, um pouquinho antes dos Salmos também, para quem tem mais dificuldade de encontrar. E Neemias, capítulo 9, fala daquela oração linda que esse líder do povo faz. E agora ele vai agradecer a Deus por algumas questões. E aí nós vamos ler o texto e a Bíblia diz assim. O homem orando a Deus, falando com Deus, e diz assim: Tu fizeste. E o que foi que ele fez? Fizeste sinais e milagres, contra Faraó e seus servos, contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os tratavam com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Deus é tão grande. Quando Salomão vai dedicar o templo, ele diz assim: nem o céu pode conter a Deus. Nem o céu do céu pode conter a Deus. É tão grande. Mas, de forma paradoxal, ele se preocupa com coisas tão pequenas. A soberba no coração de um egípcio. Olha que interessante. O egípcio, ele é dono de um escravo. Ele bate no escravo quanto ele quiser. Ele dá comida para o escravo se quiser. Vocês entendem a questão? É meu. Faço o que eu quiser. E o povo egípcio humilhou, maltratou, usou de violência e foi soberbo no coração contra o povo de Israel. E esse Deus enorme, infinito, atentou para a soberba no coração de um egípcio. E ele fez sinais e milagres para libertar o seu povo. Vamos adiante aí, livro dos Salmos, Salmo de número 135, versos 8 e 9. Eu costumo dizer, né, quanto mais a gente lê a Bíblia, menos o pastor fala. Isso é uma coisa boa, né? Menos o homem e mais o Senhor. Eu fico muito satisfeito com essa equação. Salmo 135, versos 8 e 9. E a Bíblia diz assim, falando de Deus: foi Ele, Deus, quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Tá bom de Antigo Testamento, tá bom. Esses foram textos que eu usei para que a gente possa retirar aqui o vocabulário da nossa discussão, da nossa conversa dessa noite. Milagres, sinais e prodígios. E quando a gente fala de sinais, milagres e prodígios, nós estamos falando do que é fantástico, não é do que é comum, do que é sobrenatural, não do que é normal. É outra esfera. São coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas sensacionais, coisas tremendas, coisas impressionantes. Nós não estamos falando de coisas comuns quando a gente fala desse assunto. E quando a gente para pensar nisso, a gente lembra de uma pessoa na história que encarnou tudo isso na sua vida. E abre a Bíblia em João capítulo 11. Vamos partir para o Novo Testamento. João capítulo 11, versos 47 e 48. Jesus acaba de realizar, quem sabe, o maior dos seus milagres. Maior, quem sabe. 4 dias morto. O nome dele, Lázaro. E aí, Jesus conversando com as irmãs desse homem morto. Oh, mas teu irmão vai ressuscitar. Sim, Senhor, sabemos. No último dia, Senhor, ele vai ressuscitar e ele vai viver eternamente. Nunca mais vai adoecer. Nunca mais vai pecar. Nunca mais vai morrer. É a vida eterna, porque Lázaro creu em ti, ele te amou. E quem crê em ti, quem te ama, tem vida eterna. Aí Jesus falou: é verdade. Vocês estão ligadas, né? Estão espertas. Mas ó, o que eu vim trazer, eu não preciso esperar. Vamos, onde é que vocês colocaram Lázaro? Não, vamos lá. Tá, chegou lá diante do túmulo, um monte de gente. Tira a pedra. Mas, Senhor, tá podre. Cheira mal. Ah, mas se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não, ó, tira a pedra. Ô Lázaro, vem para fora. E sabe o que acontece com um homem morto há 4 dias? Ele sai para fora. Dá para entender? Aí a Bíblia vai dizer. João, capítulo 11, verso 47 e 48. A Bíblia diz assim: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. sacerdotes, os políticos estão preocupados com a sua posição, com o seu dinheiro, porque esse homem simples que é Jesus, ele está fazendo, não é um sinal, ele está fazendo muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios, e nós poderíamos citar vários deles. E vocês conhecem o Evangelho e vocês sabem que é assim. Agora, sabe o que impressiona nessa história mais ainda? É o capítulo 14, verso 12. Olha aí, pula uma página. Olha o que Jesus fala. Esse Jesus que faz tudo isso, olha o que ele fala para você. Ele diz assim: em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E eu tenho a impressão que tem muito adventista que não acredita nesse texto. E nós vamos chegar lá no fim da história, mas só para a gente começar a provocar vocês desde já, né? Eu tenho um pouco da impressão que tem adventista que não acredita. Tem muito adventista disposto a pregar o evangelho aí para os outros, mas para ouvir a verdade, às vezes, não, veja bem, não é bem assim, não podemos assim ser tão radicais. Mas quem está sendo radical não sou eu, não fui eu que escrevi o evangelho de João. Inclusive não foi João, porque quem está falando aí? Jesus Cristo. Se crê em mim, vai fazer. E vai para o livro de Atos, vamos ver isso aí na história da igreja, na realidade da igreja. Capítulo 2, para começar. Depois vamos ler alguns outros textos em outros capítulos. Então, capítulo 2, o verso 22. Nesse primeiro verso que nós vamos ler, você vai ver essa ideia de Jesus Cristo como alguém que faz essas coisas maravilhosas confirmada. E depois você vai ver isso se concretizando na vida da igreja, tá? Da igreja de Deus. Então, Atos 2, 22. A Bíblia diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então esse primeiro texto é só para dizer o seguinte: a igreja cristã, na sua pregação essencial e inicial, diz assim, olha, sabe Jesus Cristo? Aquele que fez sinais, milagres e prodígios. Esses sinais, esses milagres e prodígios eram confirmações da identidade dele, do caráter dele, da união dele com o Pai, mesmo porque foi ele que disse, eu e o Pai somos um. E quem pode fazer o que Jesus Cristo fez, se não for em ligação íntima com o Pai? Isso é o que o próprio cego de nascença vai dizer, né? Jesus cura o cego de nascença, levam ele lá para dizer, quem te curou? Ah, foi Jesus. Mas não, dê glória a Deus, não dê a ele que ele é pecador. Mas pecador abre olhos de cego de nascença. Ou seja, ele vai confirmando pelos seus milagres, o seu caráter, a sua missão, quem ele é. E aí o livro de Atos vai dizer, olha, aquele Jesus que fez aqueles milagres, é o Senhor, é o Cristo, Deus o fez Senhor e Cristo, e etc, e etc. Agora, lembra da promessa lá de João 14, vocês farão as obras que eu faço. Atos capítulo 4, pula uma página aí também, versos 29 e 30. E aí vamos começar a ver isso na vida da igreja. Interessantíssimo. Aí a Bíblia diz assim, olha, agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Agora a igreja está orando por isso. Jesus fez, Jesus prometeu que a gente vai fazer, e a igreja está orando por isso. Senhor, existe aqui no nosso meio romanos, judeus, estão nos perseguindo, estão querendo nos prender, estão querendo nos matar. Dá-nos força, Senhor, para a gente pregar a Tua palavra de forma fiel. E enquanto a gente prega a Tua palavra, estende a Tua mão com curas, prodígios, sinais, milagres, em nome de Jesus Cristo. Esse é o pedido. É, a igreja está orando. Atos 5, verso 12. E a sua Bíblia e a minha Bíblia dizem assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Deus fez, Jesus fez, prometeu que a igreja ia fazer, e agora muitos sinais, milagres e prodígios eram feitos pela mão dos seguidores de Jesus. Não eram poucos, porque na minha opinião, um milagre é maravilhoso. Um sinal maravilhoso, um prodígio fantástico. Quem sabe nós gostaríamos de ver um, ok? Muitos eram feitos, muitos sinais, muitos milagres e muitos prodígios. Interessante. Livro de Atos ainda, 14, verso 3. E a Bíblia diz assim: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirma a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então esses sinais e prodígios são confirmações da palavra da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação de Deus. Fantástico. Vamos lá para Paulo agora, 2 Coríntios 12, verso 12. E vamos parar um pouquinho. O tema dessa noite é fantástico, meus irmãos. E não duvidem no coração de vocês, tá bom? Não duvidem. E aí Paulo diz assim, olha, interessante: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu quero fazer com vocês agora um raciocínio muito lógico, biblicamente fundamentado, tem base bíblica o que eu vou falar, e vamos ver se vocês concordam comigo, e aí a gente pode continuar. Deus fez milagres, sinais e prodígios. Amém? Amém? Amém. Ele fez, é verdade? Realidade? Não é só historinha, tipo o Chapeuzinho Vermelho? Não é Branca de Neve, nada disso. É realidade. Deus fez. Tá bom. Jesus Cristo fez e falou que o seu povo ia fazer também, verdade? É assim mesmo. Foi. Também não é Chapeuzinho Vermelho a história. É realidade. Legal. Aí eu vou fazer a conclusão. Quem crê em Jesus de verdade tem que fazer milagre. Porque se não fizer, tá errado. Verdade ou mentira? Aí, ó, alguns falaram que é verdade, outros que já mais ou menos. Você vê, irmã, como é lógico? Deus fez, Jesus fez, falou que a gente ia fazer. Quem não fizer, tá errado. E quem fizer milagres, curas e sinais e prodígios, tá certo. Esse é um argumento muito simples, muito lógico e muito usado no mundo cristão em geral. Por que que alguém imagina que apóstolo Valdomiro é um homem de Deus? Por quê? O homem orou lá, curou, fez um sinal, fez um prodígio. Apóstolo Valdomiro. Se ele fica fazendo aquelas encenações, eu tenho que pagar o horário da TV. Milhões e milhões e milhões entrando na conta, o povo não se importa. Vocês entendem a questão? O homem fez um milagre, é de Deus, é correto, está baseado na Bíblia, vamos seguir esse homem. Entende? Que é, inclusive que é uma questão assim, lógica. Aí vai comparar o Ezequiel com o pastor Valdomiro. Pastor Ezequiel, tadinho. Pastor Ezequiel, vocês já ouviram falar algum milagre que eu já fiz? Por meu intermédio? Eu também, inclusive nem eu nunca ouvi falar, né? Mas nem você também. Mas olha só que complicado, você vê? Se a gente for comparar nessa base eu e o Valdomiro, Valdomiro é um cristão 10, o Ezequiel é um cristão 0. Porque, ah, pelo menos um lá no meio daquele povo disse que foi curado do câncer. E o Ezequiel, coitado? Não tem ninguém que curou do câncer, ele. Tá fraco o irmão Ezequiel. E esse é um argumento que justifica. A igreja do Valdomiro lá tá cheia e a minha tá mais ou menos, né? A gente percebe por esse tipo de argumento que é um argumento lógico e tem fundamento na Bíblia. Tem um fundamento. Mas eu queria mostrar algumas outras coisas para você. Abre a Bíblia em Mateus 24, verso 24. Vamos um pouquinho mais fundo, irmãos. E vamos concluir. Volta um pouquinho aí no Novo Testamento. Mateus 24, verso 24. E a Bíblia diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Grandes sinais e prodígios para fazer o quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Foi o pastor Ezequiel que escreveu o livro de Mateus? Não foi, é bem mais antigo que eu, tá? O livro de Mateus. Jesus está falando: surgirão falsos cristos, falsos mestres, né? Falsos profetas, fazendo pequenos sinais, assim, poucos milagres e tal, não. Grandes sinais e grandes prodígios para enganar, não é para iluminar, para salvar, para dar vida boa ao povo, para melhorar a vida do povo, não, não. São grandes sinais, grandes prodígios, grandes maravilhas para enganar. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, não escrevi a Bíblia. Mais um texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Um pouquinho para frente lá no Novo Testamento, carta de Paulo, importantíssima. É uma carta pequenininha, não é fácil de achar, mas Deus vai ajudar vocês aí. E depois nós vamos ler mais um texto e vamos terminar. Então, olha só. Então o texto diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, verso 10, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Que texto complicadíssimo, hein? O aparecimento do ser humano iníquo, do falso Cristo, do falso profeta, do homem que mente em nome de Deus, do homem que rouba em nome de Deus, do homem que faz o mal, a obra do diabo em nome de Deus. A vinda desse homem para o mundo é segundo a maldade do diabo. A obra do diabo. E como é que essa obra é feita? É pouco poder? Todo poder, muito poder, irmãos. Sinais, prodígios da mentira, engano. E quem que é o alvo desses sinais, milagres, prodígios da mentira? São aqueles que não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Estamos montando quebra-cabeça, vamos ver como a gente resolve no fim. Apocalipse capítulo 13, e a gente termina com esse texto. Apocalipse 13, versos 3 e 4, depois 13 a 15. Um texto importantíssimo, muito difícil de interpretar, esse texto de Apocalipse 13. Versos 3 e 4, a Bíblia diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram também o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? E agora os versos 13 a 15 desse mesmo capítulo. E a Bíblia continua dizendo assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta. Agora você tem um mundo inteiro adorando um poder satânico, demoníaco, mesmo que você não saiba interpretar o que, que é, o quem que é, você sabe que coisa boa não é. E esse poder faz grandes sinais, até fogo cai do céu, e seduz as pessoas a receberem a marca da besta e etc. E quem não se curvar e quem não adorar vai ser condenado à morte. Milagres, sinais e prodígios. De onde é que eles vêm? Eu temo por aqueles que tentam responder o que Deus não respondeu. Todo milagre é Deus que faz? Não. Todo milagre é o diabo que faz? Não. Um milagre específico, Deus curou José. Como é que você vai dizer se foi Deus, o poder da verdade, o poder da oração fiel, sabe, o poder de um cristão verdadeiro que orou e pessoas que oraram, ou se foi a artimanha do diabo, do inimigo e tal? Como é que você vai dizer? Vocês entendem que fica difícil para a gente dizer? Nós não podemos julgar os milagres de curas, sinais e prodígios, mesmo se forem feitos por pessoas que nós sabemos não estar servindo a Deus. Porque, por exemplo, lá em Números capítulo 23 e 24, se fala de um falso profeta, o nome dele era qual? Vocês lembram? Balaão, falso profeta. Mas que Deus colocou na boca desse falso profeta uma profecia verdadeira, dizendo que ele ia abençoar o povo de Israel, que não adiantava fazer macumba contra o povo de Israel, que ia dar tudo certo, que Deus ia salvar eles. E esse homem era um falso profeta, mas a profecia era falsa? Não. Então, a coisa é muito complicada. Sabe por quê? Porque a questão não é simples. Valdomiro Santiago. Vamos usar ele como exemplo. Se você seguir Valdomiro Santiago, você vai ser um cristão infiel à lei de Deus. Porque é isso que ele prega. Ah, não precisa guardar o sábado. Ah, pode comer porco à vontade. Ah, tudo besteira. Ah, não tem problema. Isso é o que ele ensina. Indo contra a palavra de Deus. Quem está seguindo esse homem, obedecendo esses ensinamentos, está indo contra o que a Bíblia ensina. Ponto final. Não tem discussão. Agora, Valdomiro prega em nome de Deus, ele usa a Bíblia. E as pessoas são simples. As pessoas ouvem, as pessoas creem em Jesus, creem em Deus. E recebe um milagre lá no meio da história desse homem lá, no meio daquela igreja. Eu não tenho condições de dizer se aquilo foi Deus que fez ou se foi o diabo. Pela Bíblia, o máximo que eu posso dizer é o seguinte: se esse milagre que foi feito lá naquela igreja se tornar motivo daquela pessoa que recebeu o milagre ser infiel à lei de Deus, porque o Valdomiro ensina isso, eu acredito que aí a gente pode dizer que é um milagre da mentira, do engano, do diabo. Porque esse é o fruto, você está entendendo a questão? Fez o milagre? Não, Valdomiro, para mim, o que ele falou é Deus falando. Ah, mas ele está falando contra a Bíblia. Não, mas não importa. É o meu Deus que está falando, é o Valdomiro. Está entendendo? Quando isso acontece, talvez a gente possa dizer que aquilo é obra do diabo. Ok. Mas mesmo assim, tem que ter temor. Porque às vezes Deus faz um milagre na vida de uma pessoa, lá numa igreja universal, numa igreja mundial, numa igreja sei lá do quê. E depois Deus mesmo vai confrontar aquela pessoa: olha, eu sou o Deus que fiz o milagre na tua vida. E a minha palavra diz para você ser fiel. E aquela pessoa vai dizer: eu quero ser fiel. Entende a questão? Se é Deus que faz, o propósito dele é salvar, é abençoar, não é enganar. Agora, ninguém pode julgar isso antes da hora. Lá no céu nós vamos saber o que foi que aconteceu, por que aconteceu e etc. Não fechem o coração de vocês para a mensagem dos milagres. Porque o Deus de Israel fez milagres no passado, faz milagres hoje, vai continuar fazendo milagres no futuro. Não quer dizer que Deus faz o que a gente quer. Eu gostaria de receber milagres que eu não recebi na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha comunidade. Eu não recebi. Deus não deixou de ser Deus por causa disso, pelo contrário. Ele é Deus comigo, Ele é Deus com a minha família, Ele é Deus com a minha comunidade, para a salvação. E o que importa é a salvação. Mesmo que Deus não cure o meu câncer, que Ele perdoe os meus pecados e me leve para a vida eterna. Acabou. Ah, mas não me curou o câncer. Ai, que Deus ruim. Que besteira. A gente tem que morrer de algum jeito, né? Tem problema. Sabe, irmãos, viver é Cristo e morrer é lucro. É o que ensina a Bíblia. Está se apegando ao quê nesse mundo? Tem que se apegar a nada nesse mundo. Porque esse mundo, corrompido pela morte, pelo pecado, não vale um centavo, irmãos. O que adianta? Se você pudesse viver aqui 1 milhão de anos e depois morrer, não adiantou de nada. É por isso que Deus promete para a gente, não é uma vida 1 milhão de anos, é uma vida sem fim, amor sem fim, paz sem fim, milagre sem fim, eternamente com Deus. Não duvidem de Deus na vida de vocês. Não se coloquem como juízes do que acontece na igreja lá do Valdomiro, ou do Edir Macedo, ou de qualquer igreja. Deixa que Deus vai julgar, deixa que Deus é soberano sobre tudo. A gente não tem nada que julgar, que dizer, ah, o capeta que fez. Você sabe, assim, é tão óbvio assim. Vai com calma. Vai com calma e espera o último dia para Deus contar para você os grandes milagres que Ele fez lá, os grandes milagres que Ele fez aqui e que Ele faça ainda muito mais no nosso meio. E no meio deles e no meio de todos, para a salvação. É isso que importa. É isso que a gente quer. Quem quer ver milagres na sua vida? Levanta a mão. E que Deus mostre os milagres para mim e para vocês. Na família de vocês, na casa de vocês, no coração de vocês, acima de tudo. Amem as pessoas, todas. Esse é o maior milagre. Amem. Ame o Valdomiro, ame o Edir Macedo, ame quem não é adventista, ame quem é adventista também, ama todo mundo. É o maior milagre que Deus faz. Tá bom? Deixa esse milagre acontecer na tua vida e que ele aconteça na minha vida. E os outros milagres na saúde, no dinheiro, sei lá o que que Deus quer fazer e pode fazer e vai fazer, que ele faça segundo a vontade dele, que a gente entregue tudo nas mãos dele, nunca como os juízes. Você vê que o quadro da Bíblia é complicado. Tem Deus fazendo, tem Deus prometendo que a gente vai fazer, e tem o diabo fazendo e botando o negócio fogo no negócio. Toma cuidado também entre esse meio aí. Mas não pregue meias verdades. Não fique só na parte, sabe, que convém. Nem para dizer que eles estão tudo errado e nem para dizer que nós somos todos certos. Se nós estamos errados, estamos errados. Se estamos certos, estamos certos. E é sim, sim e não, não. E a honestidade também é um grande milagre no meio de um mundo mentiroso que a gente vive. Deus vai fazer milagre no meio de vocês. Vamos terminar em oração, então. Papai do céu, eterno e querido, obrigado pelos milagres, sinais e prodígios que o Senhor realizou na história humana, Pai. A criação do universo, a salvação da humanidade, os milagres que o Senhor fez no Egito e os milagres, Pai, que o Senhor também fez na nossa vida e na vida da nossa família, Pai. Nós não temos conta, Pai, dos Teus milagres. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso, é prodigioso, é sensacional, é fantástico e nós queremos Te louvar por isso, Pai. Senhor, confirma a palavra da Tua graça entre nós, Pai. Recebe a nossa oração e toca o nosso corpo, toca a nossa alma, toca a nossa família, em todas as áreas, por favor, Deus. Se o Senhor deseja fazer milagres, Pai, que o Senhor faça. E acima de tudo, coloca o milagre do amor no nosso coração, meu Deus. Senhor, transforma a nossa vida, nos dá entendimento da Tua palavra. E que o Senhor também, Pai, tenha misericórdia do mundo evangélico, cristão, católico, que muitas vezes, Pai, é enganado pelos milagres, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Não permita o teu povo seguir o engano, o diabo, a mentira, o mundo, a carne, em nome de nenhum milagre, Pai. Por favor. A nós também, Pai, não nos permita sermos infiéis e descrentes da tua palavra, mas que possamos crer e fazer as obras que o Senhor quer que a gente faça, segundo a tua vontade, Pai. Prepara-nos para o fim, Pai, para tudo que vai acontecer. E faz de nós um povo fiel à tua lei, à tua graça e à tua palavra. Dá-nos uma boa noite, protege-nos na volta para casa e dá-nos a tua salvação eterna. Te imploramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Amém.